дратует. А 300 вину интеркорта, 557 подвод. Просто копия. Zero, bridge, tesouro no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da L, da ótima, controle em 20.8, sino 5067. Utiliza, poderia repetir que veio muito baixo sua transmissão? Aqui, Campinas, autorizado, 5557, 360 nível, via Pesulu 10, bridge, Pesulu no meio, decola pista no 7, curva direita, saída da L, Leda, Módiva, controle 120.8, aciona 5067. Pesado Campinas, nível 360, via Pesolo 10, bridge via Pesolo 16, decola da 17 com curva à direita, saída da El, Leda, e controle 208, transponder 5067, 5557. 29 para pushback tsunami. Autorizado pushback tsunami, contact strip 5567. Autorizado push, chamaremos. Motor 555. 7 para o táxi, 92 a bordo, 3 horas e 50, Ribeirão Preto. 557, taxi via Lima, a porta para ingresso, pista 17. Taxi via Lima e chamada para ingresso, só um pouquinho, vai caminhar pela pista então, pela taxi 7, não você? Afirma. Ele vai cortar para ingresso aqui. Ingresso na pista, o trip 5557. Certo, autorizado o ingresso, reporte na linha pronto, campo 017. Autorizado o ingresso, reporte na linha pronto, 175557. Baixa a linha atendida de decolagem. Meto 050 grau 03 de nós. Livre decolagem. Decolar 232, controle do 0.8. 208, bom dia, senhor. Controle Salvador, bom dia, TP5557. Bom dia, 5507, contato na decolagem, Cibaldo 360, Cidadael. Pode confirmar esse sucesso, senhor. Bom dia, 5557, subir mantenha o nível 360, saída da EL. 360, saída da EL, 5557. Da Pro de Vukis. Mete uma a saída 5557. Cinco sete, vou e bridge. Vai, vai, na proa de... Confir, bridge. Afirmativo, proa de bridge. Bridge. 555557, chame Recife, em 1251, alternativa 133-25. Ok, 25, alterna 3325.